Capítulo 13. O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. Não há tempo para acender de novo. 26 e 5, 30 e 1. São, pois, 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aqui? 501 milhões de... Eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Não me preocupo com ninharias. 2 e 5, 7... 500 milhões de quê? Repetiu o principezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Há 54 anos que habito este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro caído não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo. Falta de exercício. Não tenho tempo para passeio. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões... Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, não. Essas coisinhas que brilham. Abelhas? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos. Eu cá sou um sujeito sério. Não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério. Gosto de exatidão. E que fazes tu dessas estrelas? Que faço delas? Sim. Nada. Eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem. Eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse um principezinho para si mesmo, raciocina um pouco como bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu ameaçador o homem de negócios. Eu não sei, de ninguém. Logo são minhas, porque pensei primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tu a fazes registrar. Ela é tua. E quanto a mim, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de possuir. Isso é verdade, disse o principezinho. E que fazes tu com elas? Eu as administro. Eu as conto e reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O principezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas tu não podes colher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. Que quer dizer isto? Isso quer dizer que eu escrevo num papelzinho o número das minhas estrelas. Depois, tranco o papel à chave numa gaveta. Só isto? E basta. É divertido, pensou o principezinho. É bastante poético, mas não é muito sério. O principezinho tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diversas das ideias das pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder. E o principezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia simplesmente no percurso da viagem.